Do 4235, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2 mil X-ray, reporte estabilizado 4235. Tal 9907, reduza para 1909, é o número 2 na aproximação. O número 1 está passando do agora bem reduzido. Certo, reduzimos. Tal 9907, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, total. Quatro apartamento para o táxi, um no boito a bordo, 6 horas mais 20 minutos, Fortaleza. 22224, 18 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 decimal 95, bom voo. Ponto de espera no 018, obrigado, muito boa noite, 2224, Fortaleza. 4235, estabilizou? Estabilizado, pista vista, azul 4235. Azul 4235, completa final, chama torre 1 no 895, bom pouso. 895, obrigado, 4235. Total 9907, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado total. Prossiga. Autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Eoleda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5545, coteja. Autorizado Salvador Guarulhos, 360, Perzulu 16, decola da 10, da Eoleda Bridge, com curva direita, 1208, 5545. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. 10 graus, 10 mais. Ele pode, 14, 37. Recife, 12545, bom voo. 45, boa. Tá estabilizado na ILS. Total 9907, completa aproximação, chama a torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Eficiente, mantém a posição 224. Mantém a posição 224. Torre Salvador, boa noite, total 9907. Fui, aliás. Eficiente, avistado, aguarde autorização de pouso. Banana. A 235, solo 27, livre direito, 219, solo. Livre direito, estamos solo em 121, decimonado, para 235, azul, obrigado, uma boa noite. Adoro web 6747, está por funcionando. Autorizado, chama para o táxi. Gente autorizado, chamar para trás. Alô, Salvador, muito boa noite. 4235, Vila Azul, livro agora na disputa. Boa noite, 4235, táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3. Alfa, Quilo, para o Pátio 3, 4235, Vila Azul. 3305, aciona a identificação. Desce pro 050, voa Itália. Boa, Duna 3305, é o número 2 na aproximação. O número 1 tá passando Duna agora. Tá sem restrições de velocidade. Quente, direto Duna, descendo para 2.000 pés, Delta 3305, mais velocidade. 3305, ajuste em Salvador, é 1 no 03. Salvador, 1 no 0, 1 no 3305. Total no solo 29, direito 219 solo. Direito 219, muito obrigado, até mais. Solo Salvador, muito boa noite, é o total 9907, Vibro 1 na sua escuta. Boa noite, 9907, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, muito obrigado. João no 076, completa final, torre 1 no 895, bom pouso. 2.35, já. Está o Tena Galeão para trás. Gente, 125 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 895, bom voo. Sente via Índia Alfa, no posto de espera, 118, decimal 45, 6747. 118, decimal 95. 895. Corre, boa noite, gol 1076, final 3 secados. 10076, livre pouso, pista 10, o vento 100 graus, 109. Livre pouso, pista 10. Passarinho do decola aos 32, controle 208. 208, boa. Controle passarinho do 2224, uma boa noite. Passarinho do 2224, contato radar, sabe manter 190, saída lotar. Salve, mantém 190, saída lotar 2224. Passarinho do 2224, direto Juazeiro. Ah, direto Juazeiro, obrigado, passarinho do 2224. aguarde. Confirme quem chamou o controle. Jeep 5515, tá passando Conde, confie. Jeep 5515, está sob contato radar, mantenha o 140, reporta para descida e voa Ponte, para a chegada Ponte. Mensagem 47, pronto no próximo. Fecha todos os alarmes, mantém mensagem 47. Anima, mantém mensagem 47. 076, solos 35, direito 21, solos. Direito 09, 09, Proa 335, manda, mantém 40 milhas nessa proa, após ser autorizado, direto de azeiro. Obrigado, 335, a proa inicial agora. É 747, livre decolagem, 100 graus, 102. Gente, livre decolagem, está iniciando o 076, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, boa noite, 076. Via 747, decola os 38, controle 208. Ono 208. Autoriza o X-Ray da 10 ou pro 3305? 3305 está autorizado, reporta estabilizado. Reportará estabilizado o 3305. Controle, boa noite, via 592. Perdeu contato com o centro, cruza 185 para 160. Seja a informação, pronto. E o 5972, eu chamo a identificação, desce para 4 mil pés, quem negar 10 no 4, chegando a bomba. 4 mil pés, 10 no 4, tá bom, 5972. Centro Controle Salvador, 3398, informação para. Controle de Salvador, Webjet 6748, decolado, cruzando 3300. Na 3398, aciona a identificação, desce para 050, chegada a Mari. Ao 050, na Mari, está 3390. Web 6747, contato radar, sabe, mantém 360, saída da El. 6747, saída da EL. Rio 5972, direto Duna. Duna na presente, Rio 5972. Controle Salvador, Webjet 6747. Autoriza a proa de Leda. Direto Leda, 6747. Direto Leda. Passarela 2224, direto Juazeiro. Direto Juazeiro 2224. Estabilizado 3305. Então 3305, completa final, chama torre 1895. 1918, decimal 95, então 3305. Autorizado, 6313, chama para o táxi. Sabe, mantenha 360, chama Recife 1251, no alterna 13325. Tente chamar 1251, no alterna 13225, Web 6747. Web 6747, alterna 13325. 3325, ciente, web 6747. Eu olho a passaria do 2224. Autorizaria o nível 210? Aguarde. Controle, confirma a frequência da torre, 18895? Afirmo. Obrigado. Torre Salvador, mais uma vez, 3305, final, baixando atrasado, 1-0. Ciente, 3305, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 1-0, tá, 3305. Rio 5972, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4 e permanece voando Duna, aguardando o vetor para interceptar. 4.000, o ano Duna aguardando o vetor para interceptar. Passaria do 2224, chama Recife 12545, bom voo. desça para 4.000 pés, que negão no 0 no 4. Reduza para 2009. 3605, solos 45, direito 219 solo. Direita 219 solo, obrigado, boa. Solo Salvador, 8.3, 7 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando o galeão, está pronto. 157 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1.95, bom voo. Via Índia Alfa, no ponto espera torre 2.95, solo, boa noite, 3305, ligou. Boa noite, 3305, táxi via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, portão meia dúzia, 3305. Para o localizador, curva esquerda pro A1 no 65, reporta estabilizado. Esquerda do 65, estabilizado, pronto. Então 3398, desce para 3.000 pés, negão no 0 no 4. Para 3.000 no 0 no 4, então 3398. Autorizado, anel decolado, em turno 00 graus, 109.313. Rio 5972, está visual com o campo? Primativo, visual com o campo. Rio 5972, desce para 1.700 pés. 1.700 pés, 972. Sente o 5972, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Três, um, três, é...